Abro a janela e a camisa e dou meu peito pra brisa. Clarei o olhar numa pomba e brilha um branco de espera, de saudade de Marisa. E uma música soa, são notas pombas que voam, trazendo som e correio. E eu te ouço, e eu te leio. São portas, cartas abertas, são notícia de você. E uma música soa, trazendo som e correio. E eu te ouço, e eu te leio. São portas, cartas abertas, são notícia de você.